Pátio Juliette, Alfa, ponto espera, 295, gol no 333. Afirma. Gerou. Deu. Abraço, rei. Ô, um abração. Vai tentar ver o próximo, obrigado. Controle, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Está ali em Lauro de Freitas, agora está com proa de Interlagos, vai fazer um sobrevoo naquela área. E posteriormente vai para Ilha de Maré, vai ficar na escuta do controle. Escuta permanente, Guardião 01. Permanente, 01. Eu ainda não vi meu alfa, livre táxi até ataque sua aí, Oscar. Vai pra vertical de Veracruz, subindo a 120, reporte pronto pro lançamento. Em coordenação sala aí com a companhia, pode fazer, sem prejudicar aí o, no caso aí, o 3144. Fala o gol no 333, ingressa na Juliette, na pinta vindo. Pode ingressar via Juliette para o para teu ponto de espera. Juliette, até o ponto de espera, 1-3-3-3. Meu ponto de espera é chamando a torre 1-8-9-5, bom gol. Leonardo, ciente, 1-3-3-3. Rocha Ner 6141, boa tarde, prossiga táxi via taxiway Alfa, reporte para ingresso, parte principal. Alfa, reporte para ingresso. 7, Romeu Alfa. 1-0, após a passagem do 737 da Gol, prossiga seu táxi para o gate 07. Após o gol, prossiga o táxi para o 07, Avianca, Rocha Ner 62, na Jota. Solo, gol no 394, dá no meia, para puxar aqui para mim. Aguarde para iniciar. Aguardando, no 394. Solo, Salvador, hoje na meia, 3. Salvador, 3. Positivo, é o número 3 na taxiway Oscar. Atingir Oscar, mantém a posição em aguarde, Vitorino e Juliette. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 333, bom, espera cabeceira no 0. Muito boa tarde, no 333, ali mantém pista no 0. Autorizado para alinhar e manter cabeceira no 0, gol no 333. Felipe 5489, decola azul no 5, chama agora controle em 1-9-8, bom voo. 98, grata, acabou. Até já, senhor. Boeing 767-300. Desculpa, não é pouco para a época, entrou com a BTR. Controle Salvador, boa tarde, o Trip 5489. Trip 5489, boa tarde. Contato radar na decolagem, sobe 200, saída Gole. 200 Gole, o Trip 5489. Gol no 600, chame Recife, 125-45, alterna 1-2-6-8-5, bom voo. 2545-2685. O ato está autorizado agora, a 2000 livre do tráfego para retaguarda, autorizado a final do ILS, que foi reporte estabilizado. Autorizado a final do ILS, reporte estabilizado a 7443. 25, ok? Rotatória para o cabelo Sierra? Sierra, direto rotatória. Rotatória, Sierra. 1-42, João Pessoa, 4 horas de autonomia. João Pessoa, 1-42, com 4 horas hoje? Nenhum ativo. Quem sente, aguarde para iniciar o táxi. 3-1-4-4. Guarda, informa que 42. Só que eu não achei a casa aqui no equipamento. Obrigado. Oi, Salvador. Boa tarde. Eu acho que a casa é 443. Está estabilizada na final da 1-0. Muito boa tarde, APSA Cargo 8443, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Boeing 737 iniciando rolagem da pista 10 no momento, vento 110 graus com 12 nós. Escuta para a pista livre, APSA 8443. Whisky Zulu, decola os 107, chama agora controle em 119.8, bom voo. 198, bom voo. Copiado, aguarde para iniciar o impacto. Controle, o 35489, a possibilidade de autorizar a conquista direto da presente. Aguarde coordenação, 5489. Aguardo. Azul 4196, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. 2000, autorizado final do ILS X-Ray, pista 10, azul 4196. Doutora Luiz, Quilo Zulu. Luiz, Quilo Zulu, mantém os 4 pés visuais, 1000 pés corredor axé, reporte para o da barra. Autoriza voar direto, Cairo, 1000 pés. Autorizado. Certo. Quilo, também que tem a visualização 4. 2.108.95 com pouso, Kilo, Quebec Sierra. 2.95, obrigado, eu vou tomar pra Salvador, boa tarde, gol no 333. No 333, boa tarde. Contato radar na decolagem, só 360, direto da EL da presente. Da presente, direto da EL, subindo 360, gol no 333. Estou aguardando a autorização para aproximar para a final da 17. Quem é o número 3? Quem tem a bordo, 4 horas e 2 minutos. Nós só temos uma aeronave pequeno poste alinhada na pista 17 que vai decolar com curva à esquerda, aguardando o pouso de uma outra aeronave que está pousando na pista 10 no momento, ok? Sim, é, só uma transporte lá, da para o curva da Serra. Conquista. Direto conquista, grava, vem. 1 minuto, décima nota, 5 morreu. 1895, obrigado. Então, 31, 94, sigral 737 na Gol, através do gate 62, no ponto para o Torrino, no 8.95, no Gol. 4.37 da Gol, 18.95, Torrino, ponto 0, 3.44. Então, 361, seguindo o Airbus da companhia, no ponto para o Torrino, no 8.95, no Gol. Segue Airbus, ponto 0, 295, 3.661. Quilo Quebec Serra está presente, agiliza na medida do possível e pode prosseguir direto para a final da pista 17. Quilo Quebec Serra. Final da maçã, estou agilizando, vou para a sua. Gente, tenta o tráfego do corredor Interlago, no sentido oposto, ok? Para tempo, tá bom. Gente, de novembro alfa, vento 110 graus, 12 nós. Correu voo no 394, pressão de ponto para o lugar. Voo no 394, ali mantém preparados para decolagem imediata. Ali mantém decolagem imediata, aguardando a pressão no 394. Alça cargo 8443, solo aos 20, livrar direito 21, décimo 9, uma boa tarde. Livrando 219, boa. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4196, tá no ILS, visual. Azul 4196, reduz a velocidade na medida do possível, informa o Boeing 737 alinhando na cabeceira 10 para decolagem e um Islander na final pista 17 a 2 milhas. Aguarde autorização para pouso 4196. 4196 reduzindo aqui ao mínimo possível. Certo. Índia November Alpha, decolou aos 22, mantém o setor sul do campo, mantendo espera, aguardando para autorização do cruzamento do campo. Compreendeu o Índia November Alpha? Vai manter o setor sul do campo na perna contra o vento da 10, aguardando o cruzamento do campo, Índia November Alpha. Positivo, informa o Boeing 737 da Gol, decolando agora da pista 10, ok? Boeing 394, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre decolagem, 10, Boeing 394. Quilo Quebec Serra, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso da 17, Quebec Serra. Chené 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Tael, Rosael Leda, Videv, Amparisque 50. Frequência do controle 119.8, código transponder 5521. Autorizado, Chené 6315, nível 360, Rosael Leda, direita, Tael, Videv, Amparisque 50, 19.8, 219. Cotejamento correto neste operacionamento táxi. Yes. Livre pouso na pista 10. Livre pouso pista 10, azul 496. Quilo Quebec Serra, solo aos 23, ao livrar, livre taxa até pátio 5, ao estacionar ali frequência, uma boa taxa. Bruno 394, decola os 23, chama agora controle em 119.8, bom voo. 119.8, muito obrigado, voo na 394. 8, seu código será o 0117. Mantém cabeceira no 7. 360, saída da El. Para o 360, na da El, na 394. Táxi decolagem, torre 118.95, Lima Mike Fox. Será efetuando o cruzamento do campo em novembro. Lima Mike Fox, trote ciente, aguarde para o acionamento. Gol no 333, chame Recife, 1251, alterna no 3325, bom voo. Recife 251-3325, obrigado, 1-3-3-3 da Gol. 767 da Absa que está taxando na Alfa, chame o solo em 121-9, um boa tarde. Após o Absa, 219-4-1-9. 3144, ali mantém cabeceira 10. Torre Índia Novembro, retorno cruzamento do campo. Vitor Índia Juliette, livre decolagem, pista 17, vento 110 graus, 12 nós. Lima Mike Foxtrot, livre acionamento, chama para o táxi. Azul 4116, táxi, após a passagem do Aps Carga, prossiga táxi via Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette, gate 08, 4116. Índia November Alpha cruzou o eixo da 28, mantendo a perna paralela, perna do vento da 28, proa de corredor forte. Repita a mensagem, Índia November Alpha. Efetou o cruzamento do campo pela 28, agora paralelo com o eixo, proa da corredor forte, um no meu pé. Sente, Índia November Alpha, mantém um no meu pé, corredor visual forte, chama agora controle em 1-9.8, bom voo. Controle 198, Índia Novembro. Lançamento no nível 100, após acende para uma centena. Livre lançamento, Lima Kilo X-Ray, livre subida 120, reporta para o próximo lançamento. Reportaria, Lima Kilo X-Ray. Salvador, está batendo o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, prossigam no meu pé, corredor Axé. Vou no meu pé, Axé, Juli. Prossiga, guardião. Gente, reposta pro regresso. Juli, Salvador, Papa Romeo, Índia Novembro Alfa. Índia Novembro Alfa, prossiga. Avenida Vembala, corredor forte, na Avenida Mil Pés. Sim, eu, a intenção do sobrevoo, em direção à Federal. Mantenha a proa até passar 2 mil pés, senhor. Aqui, eu mantenho a proa até 2 mil pés. 3144, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-2 nós. Decolagem, tá, 3144. Na 3661, na Lima, tem cabeceira 1-0. A Lima tem 1-0, tá? 3661. Trip 5489, chame Recife, 125, corrijo, 1260, alterna 1288, bom rumo. Permissão à primária, 12545. 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8, bom voo, 3589. 260, 288, grado, daqui a pouco. 3144, decola os 28, chama agora controle em 119, decimal 8, bom voo. 098, 3044. Voador 3144 na saída Palmon. 3144, boa tarde, contato radar na decolagem, sub 370, saída Momo. 370 Momo, 3144. Voador 3154, boa tarde, a significação dessa 2 mil pés, via Maria Justimim. Na 3661, no livre decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Pronto para o lançamento, Lima Kilo X-ray. Livre lançamento, reposto para a descida, Lima Kilo X-ray. X-ray. Tá em 3661, decola os 31, chama agora controle em 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Tá em 3661. Boa tarde. Mike Foxtrot, 01 em PLB. Livre táxi até interseção com 7, Lima, Mike Foxtrot. Contato radar na decolagem, sobe 140, direto Coral da frente. Direto Coral, nível 140, são 3661. Para descida, o Lima Kilo X6. Livre descida até 2.500 pés abaixo, X6 do comandante. Reporte cruzando 3.000 Lima Kilo X6. O ajuste 1.015. X6. Estamos parando a barra, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette. 7, frequência VIP para coordenação, avisa para o descendo da pouso agora em Veracruz, e frequência para coordenação com ele com pouso até o regresso. O Lima Kilo X-Lay está frequência VIP para coordenação com o tráfego cruzando a Bahia aí, ok? Oceano R63, 15.0, pronto. Oceano R63, muito boa tarde, ali mantém cabeceira no zero. Sim, mantém no zero, 63. Oceano R63, 15, livre decolagem, pista no zero, vento no 20 graus, no zero nosso. Obrigado, decolagem, 63. Lima Mike Foxtrot, decola aos 33, chama agora controle em 1998, bom voo. 198, graça. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, o Lima Mike Fox decolou no 7, transfere. Lima Mike Fox, Scott, boa tarde, mantenha as condições de 18,500 pés, reporte avistão no local de pouso. Reporte avistão, Fox. Passou 3,000 pés, Lima, Kilo X-Ray. Kilo X-Ray, frequência livre para coordenação própria do setor, boa tarde com o pouso. Ok, graças. Oceano R6315, decola aos 35, chama agora controle em 119.8, bom voo. 98 graus, boa, 6315. Oceano R6315, cruzando 1600 para o 360. Oceano R6315, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém nível 360. Autorizado para o 360, 6315. Chame Recife, 12545, alterno 12685, bom voo. 12545, 2685, Dantra, zona 44. Oceano 6315, solicita da El. Direto da El, 6315. Da El, grato, 6315. Tino 140, San 3661. Mantém minha escuta até Coral naquela frequência alterna ideal, zona 201, San 3661. Escuta até Coral, lá o Terno Ideal 01-3661. Dá visual para pouso, Lima Mike Fox. Frequência limpa, coordenação, você deu bom pouso, Lima Mike Fox. Livre pouso, seja Fox. Mantenha, 1-40-3161, reposta descida. Autorizada a final do ILS aqui para a pista 10, reporte localizador. Estará localizador, está tentando 5-4.